5. Tá autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Pachuni, Taxiway, Índia. Quando pronto, chame a torre 1118, decimal 95. O ajuste de altímetro 1012. São 3835, chame o centro Recife 125, decimal 1, alterne 128, decimal 8. Curta sinal da pista no zero. Vou rodar. Pronto. M314, autorizado a Lera, mas tem pista no zero. Pista no zero, ali, M314. Autorizado. Direito no 219. Direita 219, 4207. 2 é o 5, é o 2. Palma, November, acho que isso, decolagem autorizada, pista no 7. Vento de 1,30 graus, 099. Já passamos. Prossiga. Canadá, Canadá, Canadá. Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, gente, aguarde cópia. Paulo Azul 4206, libera a foto. Azul 4206, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Azul 4206. Torre, uma boa, 3145. 3145. 3145, autorizado a manter pistola no jato. 3145. Opa, meu Charlie Alfa Tango, confirme o horário da notificação. Foi feito uma DLE para as 19? Gente, vai para 49, controle 1208. 208, gravação passada. Meu Oscar Mike Delta Manati, um no meu pé. Contato radar na decolagem, turbão nível 340, saída Momo, transição Nenim. Não precisa saber o 340, achando é 6314. Papapá, Juliette, Hotel Romeu, serviço radar encerrado a 45 milhas oeste de Salvador. Chame o centro Recife, frequência 1,26, decimal 85, alterne 1,25, decimal 45 para o serviço de informação de voo e alerta. Juliette, Boston 01. Juliette, 01, azul 4206. Quem me chamando ao controle? O Papa Romeu, November Oscar Whisky, decolado da 17, 1000 pés, corredora 7. November Oscar Whisky, reposte no através do farol da barra, vai se afastar até quantas milhas? Se afasta pelo corredor, acerca essa pregos até Valença e retorna o November Oscar Whisky. Charlie Mike chamando? Gente, não há tráfego em informar, reposta através de Veracruz. Veracruz. 3190, boa tarde. Identifique e desça para 4000 pés. Ajuste no 0 no 2, vou direto Serra Vitor 368. 4000 no 0 no 2, direto Serra Vitor 368. Uno, 169, chame o centro Recife, 125, decimal 1, alterne, 128, decimal 8. Ono 869, está autorizado o procedimento RNAVE, reporte estabilizado na final. Aqui, autorizado o procedimento RNAVE, reportará estabilizado na final. Alfa Tango, confirme, decola com o ProAsul. 510. Alfa Romeo Charlie Alfa Tango, autorizado Salvador para a Serra Uísque e Delta Lima. Conforme a rota do plano, altitude 500 pés, decola com ProAsu em coordenação com a torre. Destino 7, aciona 0170, frequência do controle 120, décima 8. Óbvio, 2. Ciente, negativo visual com tráfego, 903. Golf, Juliette, Golf, tráfego 2 horas, 2 milhas. São 10 horas, 2 milhas, mantendo 1000 pés no corredor, no litoral. É um Papa 28 alto. 3145, pode voar, Leda? Autorizado, Leda. O 3145. Direto, Leda, 3145, obrigado. Decola da pista 17, curva direita, corredor axé. Aciona 0116, frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. Afinal, campanista, 6290. 6210, chame torre, 118, décima 95. 95, para 2009. Reduzindo para 209, gol. Salvador, boa tarde, Xena 6210. Xena 6210, tráfego já avistado. Livre pouso, pista no 0, vento no 20 graus, 099. Livre pouso, 9-0-6-2-0. Xena 6210, chama o táxi, chama o McDelta. Tango, livre táxi, aposta na Romeu, com ajuste no 012. Aposta na táxi, foi Romeu, tchau, Fatão. Autorizado ingresso no 7, a porta nele pronto, tchau, Fatão. Ah, pronto, tá. Gente, Tenente, agora atualmente o Airbus da Avianca, agora que está na final do 1-0, após ser autorizado a decolagem, o Charo Fatango, manter a posição. Solo Bodade, 1-9, autorização Campinas 3-2-0. Azul 6909, Roma, Quebec, aguardo no nosso copo. 6-3-1-3, chame o centro, Recife, 1-2-6-85, alterne 1-2-5-4-5. 3-1-4, chame o centro, Recife, em 1-2-6-85, alterne 1-2-5-4-5. 1-2-5-4-5. Controle, o TAM 3145, seria possível coordenar junto a Recife a prova de da GEO? Guarde minuto 3145. A sua escuta, muito grato. 869, estabilizado, ajustado. Também torre 1-8, decimal 95, gol no 869. 1895. 3-1-4-5, chame o centro, Recife, 1-2-5-1, alterne 1-2-8-8. 1-2-5-1-2-8-8, grato, boa tarde. November, Oscar Whisky, serviço de informação de voo e alerta, tráfego passando através do de caixa prego, mantendo 1.510, com destino a Salvador, fica atento ao tráfego com o oposto. Só livrar, 1-2-1-9-6-3-0-0. Tango fora. Tarefa Tango, decolador 5-7. Segue no litoral sul, 24 falas da ponte, 1-2-0-8, contrário. Do final de Itapuã, litoral sul, vai chamar 1-2-0-8-0, controle, grato. 1-8-6-9, na escuta? Na escuta, estabilizado. 1-8-6-9, avistado, aguarde pista livre, informo o tráfego tipo helicóptero, que é falado agora da pista 1-7, pista auxiliar, segue no litoral sul, não interfere com a sua aproximação. Pista 1-0, agora livre, tem pouso autorizado, vento no 4-0 graus, 8-9, gol no 8-6-9. Livre pouso, gol no 8-6-9. Pode repetir? Léo Fatango, mantenha 1.000, ocorre com 510, reporte final para pouso. Vai reportar final para pouso, tá? Controle, não tem para pouso. Serviço de informação de voo e alerta, fica a critério, senhores. Tan 3190, voo Serra Vitor 366, desça para 2510, ajuste no 012, autorizado, o RNAVE reporte estabilizado nacional. Serra Vitor 366, liso RNAVE, Tan 3, vocês passando, fica atento ao tráfego, mantendo 500 pés em helicóptero nas imediações de Serra Luís e Delta Lima. Vai ficar atento com o 44 nas imediações de Serra Luís e Delta Lima. Está visual com o local de pouso, Delta. Visual com o local de pouso, espera essa tarde. Gente, frequência livre. Livre, então. 869, solo 58, direita 129. Direita, 1-2-1, boa tarde. Salve Salvador, boa tarde, voo 1-8-6-9. 1-8-6-9, boa tarde, Alfa Juliette, Interventor 0. Alfa Juliette, posição 1-0. Confirma 1-0 a posição? Confirma 1-0 a posição. Obrigado, 1-8-6-9. Uma frequenciazinha pra vocês, campeão, tá atrapalhando. Mike Delta, livre o táxi, reporte na Oscar, ajuste altímetro 1-0, 1-2. Tráfego 12 horas no rumo oposto a 7 milhas, mantendo 1.300 pés, é o que recebo no radar, um Papa 28 alto. Suíça ainda na sua do controle. Gente, o November Oscar Whisky, qual é o estimado de retorno, o tempo de voo? Chama em torno 1-8-95. 1-8-95, obrigado, boa tarde. Sai, Salvador, boa tarde. 3190, final da 0. 3190, agora autorização de pouso, ajuste altímetro 1-0-2. Guardando. Ingresso fixo na chat, pode chalhar de pronto, ó, como é que delta? Gente, reporte final para pouso, Yankee Romeo Bravo. Bravo. 3190, tráfego avistado, autorizado pouso fixo no 0, vento 140 graus, 089. Livre pouso 990, Tan 3190. Prepare-se para decolagem, Alto Mac Delta. Papá Romeu, Terra Zulu Eco, prossiga. Gente, informe a 5 milhas da RMA. Terra Zulu Eco, acione 0113. Oscar Mike Delta, autorizado decolagem pista 7, o vento 140 graus, 099. 3190, solo ao 07, liberando a direita, chamo o solo Salvador, no 21 decimal 9. 29, obrigado. Boa tarde, 0-3-1-9-0, livrou. 3-1-9-0, taxi Alfa Juliette, teu grito 07. Alfa Juliette, para o 7, obrigado. Zulu Eco vai efetuar pouso em Terra Índia com Índia? Negativo, tá pra Terra 90, Terra 90. Romeu Alfa Mike Delta, decolou 08, chamo controle de Salvador, no 20 decimal 8. Para falar para o controle, 120 decimal 8, Alfa Mike Delta. Yankee Romeo Bravo, tráfego 1 hora, 3.5 milhas, helicóptero, indo para Enrimar. Ciência, visão mesmo, Yankee Romeo Bravo. Terra Azul, UEP, chame torre 1-8, decimal 95. 1-8, tá. Papá Romeo, Terra Azul, UEP. Papá Romeo, Terra Azul, UEP, prossiga. Ah, visão para Enrimar, vai já um PGL, e regresso para sobrevivir, Enrimar, Terra Azul, UEP, gente, então entendi que vai fazer um TGL na Enrimar e a pausa prossegue novamente. Positivo, TGL na Enrimar, o eco. Gente, o toque remetida com conta e risco a um tráfego de helicóptero à sua direita, a 500 pés. O vento no 40 graus, 09 nós, o Sierra Azul Eco, reporte iniciando a remetida. Passará na remetida, o Sierra Azul Eco. Autorização para Vitória, 1-6-0. Azul 2591 para Vitória, aguarda saída da El e aguarda um minuto, corte. Aguardo azul 2591. Marcelinho, vai na facu aí, mano. O Papa Romeu sem azul eco é a torre novamente? Escuta o eco. Somente confirmando após o toque arremetida, quais são as intenções? Ele comprou isso dentro do serviço, no apartamento, dos 14 milhas do eco. Gente. Identifique, desça para 4.000 pés, ajuste 1012. Voe servido 368, autorizado, Hernando. Ok, 4.368, 1012, informação é CBS. Translúcio Alemanha, visual. Charlie Mike, mantenha a proa da rotatória e chame a torre 1 no 8 decimal 95. Fique atento a tráfego. Retorno toque arremetido helicóptero em Rimar, a 2 milhas da cabeceira 17. Certo, Mike. Gente, reporte para a arremetida, Serra Zulu Eco. Torre Zulu, Charlie Mike, na rotatória visual. Coral, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída coral. Transponder 5555, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado, Vitória, nível de voo 1-6-0, cumprindo perfil de saída coral. Após decolagem, primeira curva à direita. Transponder 5555 e após controle, Salvador em 1-2-0, decimal 8-0. Azul 2591. Azul 2591, batendo as paradas na parte pronta para o pushback em fundamento. Chama pro puxe, é o 2591. O Leco vai guardar para arremetida. Temos um tráfego na final da 1-7, o mesmo agora nas proximidades de Rimar, um RB10. Juliette, Golf Controle. Posição agora. Posição. Gente, Papa Romeu, Zulu, Charlie Mike. Autorizado o pouso, pista 1-7, vento 1-40 graus, 079. E voo mais. Avisa Cargo 8487, informação Quebec em curso, prepara a saída PUCA e aguarda um minuto. Check, informação Quebec, aguardando a PUCA, o Avisa Cargo 8487 na pista. Pista 8487, copia? Afirma, 8487, copia. Autorizado Recife, nível 390, decolada 190, com primeira curva à esquerda na saída Puca, Jamo, após Jamo, Caju. Transponder 5561 no controle 120, decimal 8. Autorizado Recife, 390 na saída Puca, decolada 190 com a primeira curva à esquerda. 1208 é o controle, 5561 no transponder da carga 8487. Avisa Tiago 847, confirmando Pulca, Jama, Rui, Jamo, Caju. Pulca, transição, Caju. Afirma, Pulca, Caju, Afirma, Tiago 847. Pulca, Jamo, Caju. Afirma aqui, Pulca, Jamo, Caju, conforme a saída, Afirma, Tiago 847. Passando Juliette, Bravo Delta, 7 Bravo Delta, desça para 4 mil pés, ajuste no 012. Realiza em nave? Negativo, amigo. Se possível, faz o sinal do NDB Zulu. 7 NDB Zulu, para 4 mil pés. 4 mil, Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta para sequenciamento, curva à direita, proa 240. Tem com limite a radial 350 de Salvador, falhado de comunicações, vou direto pelo. Só atrás, eu vou informar a Oscar Mike Delta. Juliette Bravo Delta, copiou o controle. Gente, setor para sequenciamento, curva à direita, proa 240, limite radial 350 de Salvador. Direita, proa 240, limitado para 350 de Salvador, o Juliette Bravo Delta. Para as comunicações, ao passar 350, eu vou posição pelo. Tené 6143, identifique, desça para o nível 100, chegada bom. Uno 66, foi servido 366, desça para 2500 pés, autorizado a sinal da RNAV. Gente, agora está presente o 66, 2000 em forma estabilizada, autorizado para presente. Papa Romeu, até Romeu, vou? Foi direto servidor 367, identifique, desça para o nível 0620. Gente, autorizado em Mapa Remap, 500 pés, decola da 17 com Brodo Litoral Sul para sobrevoo no Rio Vermelho, transponde 5, correção 0135, controle 1220, decimal 8. Confirma solicitar pro Sul ou pro Oeste? Meu Golf, cotejamento correto para acionamento de colagem chamante 1198-95, altímetro 1092, um bom voo. Confirme o PLB e autonomia. Santana 6143, Luiz Servido 367, desça para o 080. Alô, Salvador, Officer Cargo 8487, para puxar o acionamento. Officer Cargo 8487, autorizado, se tiver questionar, pode sair. Você vai tratar aqui 8487. E a parte 1 no Índia, ponto de espera, chamada reunião no noite, pessoal 95, altímetro 1-0, 1-2, bom voo. Parte Índia, ponto de espera de 895, 2002. Tá funcionado, boa. Salve, Salvador, boa tarde, boa noite, 69. Bom, no 869, informação Quebec, impulso, autorizado Brasília, nível 360. Decola da 1-0, com a primeira curva direita, na saída da box 1, após elétrica. Eu fiz o 217, a primeira aerovia, após conforme a rota prevista no plano de voo. 2.5566, encontrou nenhum 1-2-0 de sinal. Autorizado para Brasília, nível 360. É, decola da 1-0, curva direita, saída Arbor 1, elétrica. 217, 5566, encontrou nenhum 208, voo 1869. Voo 1869, protegimento correto, é a ponte de consor, o Chibé que está na mão. Gostaríamos, 869. 02. 869, protegimento correto, após transformar o que tiver que ser. Gente, só uma mudança, é o nível que nós precisamos é o 240, que a gente performa. Sim, tiremos coisa na conta, aguarde autorização. As demais informações como cotejado anteriormente estão corretas. Tá, vai na pescoço 1869. Sou em Salvador, boa tarde, 1166 da Gol. Gol 1166, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 1012. Guardando autorização, 1166. Salvador, boa tarde, 3894, chamação Quebec. 3894, identifique, desça para o nível 050, pegada Mari. 050 na Mari, 3894. Salvador, é o azul 2591, pátio 3, pushback acionamento. 0, vento 140 graus, 089. Autorizado no 0, 1166. No 645, reduza para 2309. 69 na escuta? Na escuta, 869. No 869, foi autorizado nível 240. Sua rota foi modificada para Zulu 8. A saída e a curva após a decolagem, o transponder permanece em silêncio. Gente, então, autorizado 240, Zulu 8. A saída permanece, né? Arbor 1, Elefa e depois 5566, 8 na noite. Afirmo, confirmo à direita após a decolagem, confirmar. Positivo, curva à direita. A gente já pode transformar o pushback acionamento no 2090. Formaria, no 869 e a posição é 1-0. Salvador, o ápice 847 para o táxi, com 2 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alterna Salvador. Aqui teve a parte 1 no Índia, ponto de paração, 1 na noite, 1995, altímetro 1-0, 1-2, bom voo. Confera, 295, ápice a cargo, 847. Oi, 00. Reporte uma milha da captura no 7 para cruzamento do campo. Reporta uma milha agora. Agora resolvo 69, 19, ponto 0, 0, 0 para a porta. Resolvo 69, 19, cruzado ali, mantém a captura no 0. Ali mantém no 0, 69, 19. Charlie Alfa Tango. Ainda não recebo indicação do seu transponder, acione código 0132. No 66, solo 26, libera direito, no São Salvador, no 21, decimal 9. Liberando a direita na Fox e chama 1219, o número 66. Obrigado por tirar de acionamento, ajuda o seu navio. Ocean 6201, agora sem galinha autorizado, nível 360. Decola da 1-0 com a primeira curva à direita na saída da Euleda Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5565, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, decolada 10 da Euleda Irume. Após Irume, conforme o plano, 5565208. Motina 6201 no cotejamento, vai até a parte pronta para o feedback do nosso. Solo de Salvador, boa tarde, o Nuno 66, livrou na pescoça. O Nuno 66, boa tarde, Alfa GDF, tem alguém 04 autorizado. Foi compreendido, Alfa GDF 04? Assim. O Nuno 66. Motina 6201 no cotejamento, solo. Após a rolagem, linha mantém 847. Há um Golf, Juliet Golf, um Robson 22, efetuando sobrevoo no litoral do Rio Vermelho. Meu hotel, meu Golf, aguarde transferência de comunicações. Aguarda para transferência, Golf. Queda pro 1-7, vem cobrar o Delta. Turno 645, reduza para 2009. 200 agora, 645. Turu 6999, decolou os 28, chama o controle de Salvador no 20, decimal 8. 208. Foi Salvador, Azul 6999, boa. Azul 6999, suba 320, saída da El, transição Motiva. Nível 320 da El, Motiva, 6999. Controle El Papa Romeu, até o meu Golf. Até o meu Golf. Prossiga. Está no farol de Capuã, vai seguir a hora para sobrevoar o Rio Vermelho, a 500 pés na escuta permanente. Quente, fica atento a tráfego do Robson 22, efetuando sobrevoo no Rio Vermelho. Ficará atento até o Magoff. Juliette Bravo Delta, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2. 2.000, beleza, Bravo Delta. Bordo, 4 horas e 10 da semana, tornando Montes Claros, Sierra Bravo, Mike Kilo, autorização para ataque. Confirma a autonomia? 4 horas e 10 minutos, azul, 2.591. Aqui teve a parte 1 no Índia, ponto de espera chamado em ano 8, decimal 95, altímetro no 0, no 2, dando passagem ao Boeing 737 da Gol, que ingressa no pátio. Gente, autorizado o táxi da parte 1, Índia, após torre 1 no 8, decimal 95, 1 no 0, 1 no 2, da passagem para o Gol, azul, 2.591. Oficial Alfa Tango, não há tráfego conhecido em informar. Tá, você sobrevoa lá, já tá na porta pro Rogério. Enter. Previsão autorizada, final do procedimento DB Zulu para o Bravo Delta? Afirmativo, autorizado o NDB Zulu, Juliette, Bravo Delta, aguardando o vetor final. A presente para interceptar o final do Zulu, curve à esquerda na proa 145, reporta estabilizado. Preciso, esquerda 145, reporta na Bravo Delta. Estabilizado na nave 1-0-6-1-4-3. 1-4-3, complete aproximação, torre 1-8-9-5. 1-8-9-5, obrigado, boa tarde, 1-4-3. Fora do sol, Lapo Saquara, 2-4-7. Lapo Saquara, 2-4-7, decolando 3-1, chamo o controle de Salvador no 20-8. 3-0-8, boa tarde, bom trabalho. Salvador, boa tarde, abre sua carga 8487, cruza 2400, peço para o 390 na saída PUCA. 8487, contato radar na decolagem, suba para o nível 390, saída PUCA. Positivo, PUCA subindo para o 390, 8487. Possível coordenar junto ao controle, voamos direto com o meu Foxtrot 018. Tem ativo, aguarde, ATSA 8487. Gol 1645, desça para 250010, o ajuste 1012, livre RNAS, pistola 0, reporte estabilizado é o número 2. 2500 pés autorizado, procedimento RNAS com a mala estabilizada 1645. 645, tráfego que precede na aproximação, posição de 11 horas, 7 milhas rumo sudeste. Cruzando 2.500 pés para 2.000 pés em Charlie 402. Número 645, copiou? Filmativo, sente o tráfego, número 645. Sinal NDB, Zulu, está estabilizado, Juliette, Bravo Delta. Gente, Juliette, Bravo Delta, complete a aproximação, chame Torre Salvador, 1-8-95. 95, obrigado amigo, boa tarde. Boa. Voo no 645, inicie redução para aproximação. Iniciou já. 43894, seu novo limite radial 290 do VR. 290 até 43894. Delta, ajuste altímetro 1012, aguarde a autorização de pouso. Tá olhando. Salvador, azul 2591, azul 2591, bater a ponta de espera para o 190. Até 2591. Serra Vitor 366, desça para 4.000 pés. 4-0-2. Gente, até o meu Golf. Passa 8487, voe na proa do Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, entra 487. Dá 3894, desça para 2500, pés livre RNAV, reporte estabilizado, é o número 3 na aproximação. 2500, estabilizado até 3894. 3894 em redução para aproximação. Resumindo, 3894. Voo no 645, reduza para aproximação. Cheque trem, chame torre no 895. 895, redução. 645, boa tarde, bom trabalho. Boa. Sou Salvador, Gol no 645, boa tarde. Gol no 645, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, número 2, ajuste altímetro no 0 no 2. 22, 945. confirme a altitude que mantém? Confirme a altitude que mantém o Golf Juliet Golf? Papatango, Juliette, Bravo, Delta, tráfego avistado, autorizado por 590, vento 130 graus, 099. Obrigado, Pouso, Bravo, Delta. 043, Alfa, reporte Anitta Juliette. Alfa, vai reportar Anitta Juliette, 143, 487, chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterna, 125, decimal 45. Avista cargo 8487, agora Recife 2685 2545. Obrigado, boa tarde, bom trabalho, até a próxima. Igualmente, até a próxima. Azul 6919, chame Centro Recife 125 decimal 1, alterna 128 decimal 8. 251268. 288, 6909, boa. 288, secundária, boa. Boa. Táxi Apache, Índia, ponto de perto, 1895, ajuste no 094. Atualizado Apache, Índia, ponto de perto, 1895, 1014, voo 1869. Corrigindo o QNH 1012, ok? 1092. 1092, 1869, obrigado. Alto Tarde, o Azul, 4306, informação, Quebec, autorização, Recife, 1330. Azul, 4206, informação, Romeu, guarda-costa. Voo no 099, só para informação, foi a prevista para Confins? Voo no 009, Confins, Arbor 1, Elefa. Obrigado. Onda 645, vento 130 graus, 109, autorizado pouso, 0. Autorizado pouso, 0 agora, 645. Ocean M143, após a passagem do Boeing da Gol, taxando até o ponto de espera, ingresso via GDF até o gate 03. Após o Boeing da Gol, ingresso a GDF, posição 03, Ocean M143. Autorizado Recife, nível 350, decola da 1-0 com a primeira curva à direita na saída, posição à esquerda, na saída, Cuca, Jama, Pós-Jama, Caju. Topos 1, na site a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5576, controle 120, decimal 8. Topos 19, mandado já, bom trabalho. Até 3894, visual. 3894, aguarde pista livre, ajuste o altímetro 1-0-1-2. 1-0-2, aguardando até 3894. Olá, Salvador, boa tarde, Azul 27-1-2 para Aracaju, sentido Romeu, não precisar. Azul 27-1-2, informação Romeu, confere, prepara a saída... Conde, aguarda um minuto, cobre. Na Conde, aguarda. Solo Salvador, eu vou no... Mono meio, pode ser, boa tarde. Mono meio, aguarda 5, boa tarde, Alfa Juliette, até o gate 02, autorizado. Alfa Juliette, até o 2, Mono meio, pode ser. 5501, sob condições visuais, 110, ajuste 1012. Via corredores de Salvador, reporte no través de Correção, reporte no através de Buraquim, ingressando Interlagos. Vai com o Lima, onde confirma a altitude que vai manter? Pronto, pronto. Autorizado Aracaju, nível 170, decola da 10, com primeira curva esquerda na saída com índice, transfundo em 0264, controle em 120.8. Quente, Charlie Alfa Tango, sob condições visuais, 500 pés, ajuste 1012, reporte Paripe. Caso esteja no Paripe, Seada. Dois protegimentos corretos, reporte pronto para o Chuva e Sonamento. 227. Célia Fatongo, pouso previsto em Salvador? Turno 946, pouso Salvador. Turno 3894, solo 41, liberte primeiro direito, um solo Salvador, 219. 19, 19, 3894. Alfa Juliette até o gate 09. Alfa Juliette 09. Então 3894, mantente da Juliette como aeronave realizando o pushback 106, após um táxi da mesma autorizada até o 09. Ok, vai dar antes da Juliette, até 3894. Ou para descida. Lima tem capoeira no zero. Posso a terra, Lima tem. Estão na zero, vou com 809. Torre Alfa Tango, da proximidade do Seado, já visual para o campo. Quente, Alfa Tango, Torre Salvador, 1-8-95, composto. 295 graus. Azul 4206, autorizado para o Chivec, correção de considerem como a aeronave já finalizou para o Chivec 06, já vai iniciar o táxi, aguarde mais de 2 minutinhos para a gente ligar. Ok, aguardando, 400. Afirmo, vai tocar da mata. Gente, autorizado final de sonda 7. Reporte 2 milhas fora, a gente vai utilizar 0-1-2, Charlie Alfa Tango. 0-1-2, vai reportar 2 milhas fora. Tá na final da 1-7, tá? 2-5-9-1, decolou aos 4-3, chama o controle de Salvador no 20-8. Foram 208, boa. Salvador, uma boa tarde, o Azul 2591. Azul 2591, contato radar na Nicolagem, tudo para o nível 1-60, direto coral. 1-60, direto coral da presente, o 2591. Confio o VLB? 151. Virei, tá aqui, vem a parte 1, no índio, a conta de espera, estou em 1, no índio, 19.